onde chegou. Tô envolvido desde quando tudo começou. Uma pá que colava junto não chegou. No caminho ficou, não aguentou, será que desacreditou? Os cara hoje olha no olho, fala que tão a pampa. Que chega de fita, chega de corre, chega de tranca. Eu tô correndo junto e tô daquele jeito, né? Na moral, botando uma fé, é. Ideia forte, ideia franca que não manca. Ideia de mano que foi colar com a gente lá na tranca. De quem queria ver, de quem queria saber o que que rola antes de aparecer na tela da TV. No começo eu fiquei de longe pra não ser tirado de lock. Muitos vêm a fim de só ganhar ibope. Mas é que a gente veio pra estremecer, pra mexer, quando me ouvi dizer que já te chamei, perto de mim. Jesus, o Pai eterno, a vida, a luz. Muito obrigado pela graça concedida de resgatar minha alma, minha vida. Nunca vou me esquecer que alguns anos atrás eu estava cego, servindo a Satanás. Entrei num caminho torto, na louca, descabelado. Não ouvia o conselho de quem estava do meu lado. O preço foi muito caro, mas da força eu paguei. A dor e o veneno, só a Deus e eu que sei. É melhor não relatar, fica foda lembrar. Já que o passado passou, melhor deixar pra lá. Peço mil perdões a quem fiz tanto sofrer. Minha coroa, amo muito você. E tenho o resto da vida agora pra mostrar que disposição aqui não falta, só muda a maneira de usar. Eu te chamei perto de mim. Treta, não sabe de quem. Não sabe dizer se vai se dar mal, se vai se dar bem. Jornal, revista, tratam como criança. Só que depois que termina as fotos, começa a vingança, matança. Fodem a vida de muito menor, sem dó. Esquece que logo já fica maior, pior. Quando esse desenvolve o lado mal, ruim, fica ruim pra você, fica pra todo mundo, até pra mim. Se torna a verdadeira bomba, morou. Sai de lá carregado, bem pior do que entrou. Não é normal moleque dizer que não tem nada a perder. Não é legal autoridade não saber o que fazer. Menor infrator enche o bolso de muita gente. Nosso arrependimento deixa eles doente. Naquela podridão ninguém quis me ouvir. Gente ruim, interesseira que só pensa em si. Já te chamei perto de mim. Sobreviver, favelado, largado, deixado de lado, aos olhos da lei. Só mais um neguinho zoado, um ano e meio, trancado, jogado não foi fácil. Esse é o futuro que eles dão, pra quem chama de cidadão. Fudido, eu tô no mundão de volta então. Um peso na voz que enquadra, a hora é agora. O jogo não para, rebelião na vida é toda hora. O clima pesado faz aumentar o veneno. É pânico ver a própria adolescência se perdendo. É nessa hora que o bicho pega e ninguém enxerga. Que só sai de lá inteiro quem não se entrega. Lugar estranho, faz calor no inverno. Não quero mais voltar, aquilo lá é um inferno. Ninguém chega perto de mim, ninguém me deixa falar. Só fica de muito longe, querendo me condenar. Eu te chamei perto de mim.